Maria, Mariazinha, eu quero dançar com você. Maria, Mariazinha, eu quero dançar com você. Esta dança gostosa que faz a gente se remexer. Esta dança gostosa que faz a gente se remexer. Maria, Mariazinha, eu quero dançar com você. Maria, Mariazinha, eu quero dançar com você. Esta dança gostosa que faz a gente se remexer. Maria, Maria, Maria, Mariazinha. Maria, Maria, Maria, você é minha. Maria, Maria, Maria, Mariazinha. Maria, Maria, Maria, você é aqui.